Vamos começar? Bora. Só nós? É só nós. Oi, Anitta não vai gravar? Se ela fosse gravar, ela já tava aí. Não falou nada, não disse pra Nossa. esperar. Pega os cinco Ela. dedos na cara do Edu É agora. que. Acho que eu vou me recolher aqui, a minha insignificância. Eu vou deitar com o chum ali, ó. Acende um aí pra dar uma brisada ali. Não, não deita no chum, com chum, não, que ele vai querer te esquentar com o cosmo dele, Ela já não viadão. fazia que. Ela não fazia questão. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Então, estamos aqui todos hoje reunidos e acompanhados porque... It's dangerous to go outside alone, né? Então, bora lá. Saúde, Edu, saúde. E junto aqui conosco, ele, Nelson Lopes. Bora hoje falar do Messias dos videogames. O Messias dos videogames. Caraca, essa foi foda essa. Né, mas não cara? É verdade, foi. Não é verdade? Mas fala que não Sim. é verdade. É, quase isso. E agora ele, Ricardo Spider! Saudações a todos os habitantes. O esquema é o seguinte, se o mundo fosse bom mesmo, o bebê não nascia chorando. Caraca, bicho é besta. Caraca, mas eu acho que essa analogia tá meio confusa, porque se as pessoas fossem boas mesmo, elas não faziam o bebê chorar, né? Porque é o médico que faz o bebê chorar, olha. O que o Spider falou é freudiano, velho. Mas eu não acredito no Floyd. Tim Blue não acredita. Ô Edu, Tim Blue não acredita nem nele. Às vezes, vai acreditar no Floyd. É, o Floyd não sabe nem cuidar do podcast dele lá, então. Nossa senhora. Toma de graça. Referência. Ei, referência. On fire. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar sobre um dos grandes astros dos 8-bits, o nosso querido NES, né? Nintendo Entertainment System. Olha aí. Rapaz, viu lá? Saco, você viu? Falou sem gaguejar, hein? Rapaz. Ó, viu? Desculpa aí, hein? Peraí. Deu. Já desliguei o gravador aqui que eu botei a gravação pra tocar. O cara tem 30 gravações, a fita tá até. Agora, a gravação tá até mais lenta já. Cada vez que ele for falar o nome do console agora, ele vai. Na edição vai colar o pedacinho que ele falou ali, ó. É isso aí. Bom, então, mas antes, vamos a um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dados os recadinhos da Desert Studio, agora nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, cara, se você é do tipo lá que não gosta de ir lá fora sozinho... Então você pode se juntar lá no nosso grupo do Facebook, lá na nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast ou então no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você é do tipo persistente, que gosta de pulinhos e ficar lá igual o Jumpman, você pode ir lá dar umas tweetadas pra gente no nosso perfil @machine_cast. Se você é fã de tudo quanto é game da Nintendo, se você jogava lá Nintendinho, você pode compartilhar suas experiências gamísticas com a gente lá no Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. E se o seu negócio é a treta, se lá naquela época você já ferrenhamente disputava no Micro Machines, no Donkey Kong, no Mario e qualquer outro jogo lá e causava treta, você pode tretar com a gente lá no nosso grupo do Telegram. O link está aí embaixo na descrição. Certo, pessoal, depois do Nilson quase ter um ataque porque o Edu falou em Micro Machines. Eu vou agora continuar. É, os caras tinham treta mesmo, falar, troca esse cartucho, bota outro jogo, cara. A raiva tão grande do jogo, pelo amor de Deus. Enfim, prevejo momentos de raiva nesse cast, mas vamos pra frente. Então, pessoal, não esquecendo aí daquela nossa famosa indicação aí, se você ouviu o podcast, gostou, indica para uma pessoa. E é só isso que a gente pede aí para ajudar a espalhar a palavra aí, né? E se você não gostou, então, por favor, vá lá na nossa página e comente por que, que você não gostou ou o que, que você não gostou, que a gente vai gostar de ler seu e-mail e responder a você com certeza. E a nossa indicação hoje, aquela indicação de profissão sempre, vai aí pro vendedor de jogos. Quando você for aí comprar o seu jogo, né? Na internet, o tio do bacião, aquele tio da bacia, exatamente. Seja na internet, seja no tio da bacia, seja o tio no cara do 3 por 1 real, cara. Então, ó, quando você for avaliar, compra online ali, né, cara? Você vai mandar um e-mail de avaliação. Pô, gostei do serviço e aproveita e ouve lá o nosso podcast, ó. É isso aí, faça o seguinte. Aí, Spider, ó. Estão tocando a mão no teu quadro, Spider. Não, mas era essa a ideia mesmo aí, ó. A gente tem várias referências aí. Nossas aí. A ideia era essa mesmo aí. Então, eu ia falar, tá. Independente de onde você estiver, na internet ou na rua e tudo mais, indica o MachineCast aí. Manda o link pro cara, né? Manda uma cópia pra ele. Chega lá com um CD lá, já que você vai comprar 3 por 1 real, entrega um de brinde ainda pro cara. Entendeu? Com as gravações do MachineCast. Meu Deus. Então tá. Então, dados os nossos recadinhos e as indicações do Spider aí, vamos nos preparar para falar do nosso querido Nintendinho, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, two controllers, Gyromite, and Duck Hunt. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar do nosso querido NES, né? Mas antes eu gostaria de perguntar aqui para os meus queridos amigos aqui de cast sobre Nintendinho hoje em dia. Gente, eu acho que já tem aí os seus bons anos que eu não jogo algum jogo de Nintendinho. E bem na real, eu acho que eu nunca joguei o Super NES, ou aliás, o NES. Deixa me puxar pela memória. Eu acho que eu sempre joguei foi o Super Famicom, né? Que é o japonês. O NES mesmo, eu acho que eu nunca nem cheguei a ver. Você jogou o Famicom, não o Super Famicom. Isso, o Famicom, exatamente. O Super Famicom é o Super NES. Sim, né? Isso. Eu acho que eu nunca cheguei a jogar o NES. Acho que eu nunca cheguei nem a ver ele pessoalmente. Mas eu posso estar enganado. De repente alguém tinha e eu não me lembro. Mas e vocês? O que vocês têm jogado aí? Tirando o Neus, que deve ter, né? Deve ter o NES na casa dele e joga os jogos originais. Ah, quem dera. Tô querendo, tô atrás de um. Mas o... Tem alguém aí que não colabora, pô? Palhaçada, por né? Por que isso? Palhaçada, né, Neus? Por que isso, Neus? Não, eu tô quem é que não tá colaborando com o Neus? Tô zoando, pô. Não, eu tô zoando. É? E aí, tu tem jogado... NES? Cara, ou tem algum jogo de NES? Tem um tempinho que eu não jogo, mas deve ter o quê? A última vez que eu joguei deve ter uns 6, 7 meses, eu joguei o Kirby do Nintendinho, que eu não tinha jogado ainda. E é um joguinho bem legalzinho, cara, e bem foi, divertidinho. E foi um dos últimos jogos do NES, hein, o Edu? Sim. É um jogo bem bonito, cara, pro console. Porque eu joguei o do Wii e achei muito foda. Aí eu falei, pô... Tem um emulador aqui no Wii, né? Vou colocar o Kirby aqui pra ver. Foi a última coisa que eu joguei de Nintendinho. Cara, e nunca tinha jogado e, pô, é um jogo que eu deveria ter jogado antes. Tinha um preconceito, né? Porque um jogo ali de um chiclete cor-de-rosa barrigudo. Saca? Qual que é a emoção de você jogar com um pedaço de chiclete? Mas o jogo é divertido, cara. O jogo é muito legalzinho. E tem altas referências. Altas referências a outros jogos, outras coisas da Nintendo que você racha de rir. É muito legal. Olha só. E Spider? Então, eu volta e meia tô jogando coisa de NES, hein? Volta e meia. É, eu não tenho console em casa, mas eu não desisti de comprar. Eu quero comprar um clone, um desses Turbo Game que aceita cartucho japonês e americano. É, Turbo tem... Game? É. Porque você tinha porque um na época, né? É, eu tinha um na época e eu achava muito bom, assim. Ah, tá. E, putz, eu jogo NES sempre, assim. Volta e meia eu tô dando uma fuçada, assim, tal, jogando. Ultimamente eu tô jogando, comecei a jogar novamente Ninja Gaiden 1 aí. Só de raiva. E... de raiva só de mesmo. Raiva pra passar raiva, né? É, não, de raiva mesmo, porque... Tipo, é uma raiva controlada. É, não, é que eu quero terminar de novo. E daí eu tô nessa vida aí. Só tô sem tempo. Ai. E outra... De novo, eu já terminei. Não, mas eu já falei aqui no cast, não é? Não é? É, terminei na época do NES ainda, inclusive. E tem um amigo meu que comprou o NES esses tempos aí. E vários clássicos, assim. Então a gente começou a rejogar vários clássicos também. Então sempre que dá tempo, eu passo ali na casa dele e a gente joga, assim, sabe? Ele comprou muito cartucho, muito mesmo. E... naquele esquema, né, Nilson? Tudo caro, né? Porra... Nem fala, pra ter um cartuchinho naquela época, era muito caro. Mano. É, cara. Ele comprou vários clássicos, hein. O último que a gente jogou foi Castlevania 1. Fiz pra caramba. Então tá, então. Edu, fale pra gente aí, Edu, sobre o Nintendinho, né? Chamado como Nintendinho, seu nome era NES. Diga aí. Na verdade das verdades, o nome dele mesmo é Famicom System, né? Que ele foi lançado... É, dele não, né? Dele não. O programa é sobre o NES. O Famicom a gente não vai falar. São dois videogames diferentes. Né? Na verdade... Inclusive, tanto no nome quanto no físico, né? Porque a única coisa que eles têm em comum é quem faz e os jogos. O hardware também é o mesmo. Né? Quem que é o mesmo? O hardware do console. Ah, sim, sim. Só muda a casquinha dele. É tudo a mesma coisa, não sei o que você tá colocando. É, ele tá querendo enfeitar ali pra não passar vergonha, assim. Porque eu acho. Não contradiz o doido, não, que faz mal. É porque eu acho o Famicom bem feinho, cara. Feio, né, que é. Mas então, começou aí com o Famicom System, né? Que é o nome dele lá no Japão. Que foi lançado em 1983. E lá no Japão, ele continuou tendo o suporte oficial até o ano de 2003, que foi quando ele oficialmente teve o suporte encerrado por falta de produção de peça para reposição e tudo mais. Então ele foi oficialmente encerrado. E ele tá na história aí como o mais longevo de todos os consoles aí em questão de quantos anos ele permaneceu tendo assistência no mercado e tal. Nos Estados Unidos, ele recebeu o nome de NES, né, o Nintendo Entertainment System, e oficialmente ele chegou no Brasil em 1993, através de uma parceria aí com uma empresa importadora de produtos eletrônicos que trouxe a Nintendo para o Brasil e entrou no mercado de games aí, oficialmente com o console. Mas antes disso, né? Já existiam lá os famosos clones do Nintendo. A galera conheceu muito antes de 1993 o console aqui no Brasil pelos seus clones, que a gente vai falar aí depois, né? E o Nintendinho aí é o console que, até as pesquisas que eu fiz aqui, as listas e tudo, até a data de criação e apuração dessas listas, bem claro isso, o Nintendinho era o oitavo console mais vendido de todos os tempos. Né, ele ficou atrás aí, a relação dos consoles, no caso, e ele ficou em oitavo lugar, né, o dos consoles mais vendidos. Você vê, cara, é um feito aí pra época, né, cara, um console que foi responsável aí junto com a Sega na época, pela guerra ferrenha, né, a console Wars, como ficou famosa aí nos anos 80 e 90, e pelo grande boom do mercado de games, a Nintendo aí tem uma fatia gigantesca dessa culpa aí, de toda essa notoriedade que os consoles adquiriram por conta do Nintendinho, principalmente no mercado ocidental, com a versão Nintendinho e tudo, né? Então até a data de apuração dessa lista. Bem claro isso aí. Então a Nintendo tem essa fatia gigantesca aí de culpa, principalmente aí pela introdução dos games aí no mercado ocidental com essa versão americana aí do console, que foi distribuída e chegou aí no Brasil em 1993. Que é o perfil aí do nosso Nintendinho, que foi inclusive aí o responsável, né, a casa aí, a grande mãe, digamos assim, o console mãe, de grandes franquias aí da Nintendo que são famosas e importantes para a empresa até os dias de hoje, como Mario, Donkey Kong, Zelda, e Kirby e vários outros aí, né? Então, o console, cara, é um console de respeito. Palmas para o Nintendinho. Palmas, palmas. Literalmente, palmas. Literalmente. Bom, eu acho que agora a gente pode passar para a parte das experiências pessoais aí de cada um com um Nintendinho, né? Eu acho que a maioria que não teve diretamente com o console foi, como o Edu disse, do Brasil, os clones, eu acho que imperaram, né? E eu fico imaginando se tivesse caído na mão da Tectoy uma parceria com a Nintendo. Nossa! Eu acho que até hoje, né, cara? A Tectoy seria uma gigante dos games no Brasil, hein? Cara, potencial tinha. Porque a Tectoy só não vingou tanto porque a Sega capotou, né, velho? É, pois é. Enfim. Mas faz parte. Bom, então vamos passar as experiências pessoais com cada integrante aqui. E eu vou. Deixa eu fazer um sorteio aqui, honesto. Isso, né? Sempre. Ele já ia falar, eu vou começar aqui, né? Aí ele mudou, não, eu vou fazer. Não. Sorteio. Peraí, que eu vou ter que fazer de novo, peraí. Tá dando errado aqui, peraí. Ah, deu. Agora deu. Deu certo. Ainda lá bem. Vem. Certo, então eu vou começar falando de. Eu vou começar falando, né? Sobre a minha experiência aí com o Nintendinho, né, cara? É a primeira vez que eu vi eu acho que era um super um Famicom, eu acho, que foi na casa de um vizinho. Não era o meu amigo Rico. Meu amigo Rico, eu acho que ele nunca, enquanto eu tive convivência com ele, ele não teve um NES nem clone. Mas era um outro vizinho mais rico ainda, que morava um pouco mais distante da minha casa. E eu cheguei lá uma vez pra jogar sinuca, porque o pai dele tinha um bar, né? E aí tinha a mesa de sinuca pessoal deles lá no fundo da casa. Cheguei lá, não tinha absolutamente ninguém. E eles têm 3 filhos e mais os amigos dos filhos. E aí eu perguntei pra mãe dele onde é que tava o pessoal. Ah, estão lá no quarto do fulano jogando videogame. Eu entrei no quarto, tinha mais ou menos uns 8 negros lá dentro. 8. Jogando o Mario, Mario World. Qual é o nome do primeiro Mario? Super Mario. Super Bros, Mario, é, né? Oi. Super Mario, né? Super Mario o primeiro. O primeiro. Super Mario. Isso. E eles estavam jogando esse daí, só que o dono do videogame era sempre o Mario e os outros se revezavam no Luigi. Aí imagina, né? Imagina a volta que não dava aquele controle. Cara, era muito, muito legal. A sensação de jogar Mario a primeira vez foi bem legal. Mas eu não tenho certeza se era o 3 ou se era o 1, mas eu acho que era o 1. Mas era o NES mesmo, ou era Marcos? Era o Famicom. Era o Famicom? O japonês? É. Ah, é. Mais raro ainda. O cara importou, né? Pois é. E isso foi bem, assim, 92, sabe? Caraca, então, nessa época aí já dava pra conseguir um NES já importado já, cara. Sem ser o japonês. Pois é, mas é o que tinha na época. Enfim, a minha primeira experiência com um NES ou similar, enfim, que seja, foi essa daí. Eduardo, fala aí, Edu. Cara, minha primeira experiência foi jogar o console na casa dos meus primos, saca? E dois primos meus tinham, na verdade, não o NES, rico, né? Né? O clone. Um tinha, o primo meu por parte de pai, tinha o Dynavision 2, que era o clone da Dynacon. E o primo meu por parte de mãe tinha o Phantom System. que era da Gradiente. E a primeira vez que eu joguei foi na casa desse primo meu por parte de pai. A gente chegou lá e tudo. É, né, eu tinha ainda só o Atari, nunca tinha jogado um Master System, um console 8-bits ainda. E chegou lá na casa dele e tinha lá ganhado de pouco tempo o videogame. E cara, que emoção que foi a gente jogar justamente Mario, saca? Muito bom, cara. Porque era diferente, não era aquela coisa igual no Atari que você ficava repetindo o cenário, que era pouca cor e tal. Ali você tinha um bonequinho, uns tons de vermelho diferentes, né? Era laranja, vermelho, tinha marrom. Tinha o Mario verde. É, sabe? Então você tinha uns negócios, tinha música, né? Não era só efeito sonoro, tinha música, tinha fase, sabe? Você começava uma fase, acabava, começava outra totalmente diferente, mudava o tipo de inimigo, mudava o tipo de cenário. Era muito legalzinho, cara. E o outro jogo que a gente jogou depois assim e tudo foi justamente o Micro Machines, cara. Que foi quando eu conheci o jogo aí, a Pérola. Nossa, cara, que joguinho foi gostoso de jogar, caramba, também. Nossa. Cara, é impressionante o ódio do Nelson desse jogo. Véio, na moral, bicho, por favor, cara. Não. Pra quem jogava Enduro, quando Exato. Você pegou ali e foi jogar Micro Machines, cara, que coisa sensacional que foi jogar, saca? Tô ligado que você gostava de jogar Enduro, isso aí não é novidade não, pô. Então, cara, não, Enduro era legal, cara, era o jogo que eu tinha também, saca? Ele não entendeu minha zoeira não, mas deixa pra lá. Né? Porque essa zoeira foi 3 por 1 real. Nossa! Essa tua zoeira já tá politicamente incorreta. Ah, tá. Tá bom. Então, cara, foi assim que eu conheci o console, né, cara? Pelo clone dele aí, o Phantom System, o Dynavision, aliás, né? E Spider, fala aí, Spider, como é que foi as tuas experiências aí com o nosso querido console? Então, veja só, a primeira experiência mesmo foi lá na saudosa Mesbla, que eu já mencionei aqui antes, né? Na Mesbla! É, a famosa Mesbla aí. E, cara, eu lembro que a gente tinha um shopping perto de casa, assim, né? Que é um shopping grande aqui, que é o Shopping Miller. E a gente... Não lembro porque no dia eu fui com a minha mãe e com a minha irmã no shopping, e minha mãe... Como toda mulher, né, cara? Gosta de ficar em várias lojas, né? E nessa a gente passou... Como assim, cara? Como assim? Que estereótipo é esse que tu tá fazendo todas as mulheres? Me fale uma que não gosta, hein? Isso é verdade mesmo, velho. Não é um estereótipo, né? É uma constatação. Os fatos não são, né? Fatos não podem ser contestados. Enfim. Daí eu lembro que a gente... Tava andando assim, eu passei pela sessão de brinquedos, sempre gostava de passar pela sessão de brinquedos pra ver os brinquedos, né? Tipo, mesmo que a gente nunca podia comprar, mas a gente sempre ia lá. E eu lembro, cara, que no meio da sessão tinha uma TV e um NES ligado. E Super Mario rolando, né? E tinha um piá jogando, assim, que depois foi virar meu amigo. E daí eu parei do lado, né, cara? Tipo, igual assim, caraca, que é isso? Tipo... E hoje mora no Canadá? Não. Ele, esse meu amigo que mora no Canadá é também meu amigo, que é o Edmar, que a gente se conheceu lá na Lamesbo. E ele tava jogando e, cara, eu parei do lado ali e tal. Daí eu falei, puta, que troço legal. E daí eu comecei... E aí ele me ofereceu pra jogar. Daí eu falei, pô... Toma aí, eu deixo tu jogar o videogame que não é meu. Tipo assim, né? E desde então, a minha experiência no NES foi aí que eu comecei a jogar Super Mario. E como o Edu falou, né, como tinha fases, assim, e a música e tudo mais, essas também foram as coisas que me chamaram a atenção, né. Além de, claro, ter dois botões de ação, né, que antes só tinha um, né. Isso também foi impressionante pra mim, assim. Lembro bem. Ah, né? É verdade, cara, é verdade. E o Start Select também, né. É, e o Start Select, exatamente, que era no controle, né? Não tinha nada no console, né? Era só o Power e o Reset. Ah, desculpa, então... me asseguiste, desculpa aí. mas caraca. Pra quem era acostumado a jogar Atari, que tinha um botão, né? Era revolucionário. Então foi assim que eu conheci o NES, assim. Nilson, fala aí, Nilson. Pô, eu, como já vou contar um pouco mais, né? Eu queria... um Master System que eu tinha jogado na casa de um amigo meu em 91. E aí quando pedi meu pai um Master System, que eu sempre fui mais ceguista, nunca escondi isso de ninguém. Aí meu pai me dá um NES. Aí eu, com aquela cara de doido, falei, poxa, nem sei que videogame é esse. Botei, tinha o Mario 3 e o Metroid. E até hoje eu acho que é um dos melhores videogames que eu já joguei, é um dos videogames que eu, da Nintendo que eu mais respeito. Tanto ele quanto o Super Nintendo. Mas essa foi a primeira experiência? Foi assim, ganhou o videogame? Sim, não, assim, primeiro... Aí, ó, gente, depois que nós somos patrão é a gente, olha não, aí, ó. Não, mas olha só, meu, aquilo que eu te falei. O cara jogou na loja, o Edu jogou na casa dos primos, eu joguei na casa dos vizinhos e o cara ganhou o videogame. Sim, e vem falar que a gente meu é patrão. Meu pai era pedreiro, aí no lugar do... dele pegar, o pessoal não tinha como ele pagar o resto do dinheiro da obra... Aí meu pai pegou o videogame, entendeu? Aí deu pra nós. Entendi. Massa, hein? Pô. É, depois ele... Vocês sabem a história, né? Nem precisa dizer, né? Né? mas eu aproveitei... Pra quem não sabe do que o Nilson tá falando, volte e ouça o episódio demo. É. Que... É o episódio que o Nilson mais gosta, não, é o demo. Não é. Aí o... Aí a gente aproveitou bastante o console. Eu peguei logo esse, na época que eu peguei que eu ganhei o NES, foi em 93, justamente quando a Nintendo veio aqui pro Brasil com a Playtronic, no caso, né, cara. Aí por isso que já tinha vários NES já aqui no Brasil, e não é, assim, não era barato, com certeza era muito mais caro que os clones. Eu lembro que eu zoava meus amigos na escola direto, falava que, ih, você tem esse Phantom Sister 3 por um real. Ficava zoando meus amigos que tem o... que tinham o Milmar. E falei, isso. Como é que tu ficava folgando os teus amigos que tinham Phantom Sister 3 por um real, se na época não existia real? Não. Não, mas aí eu tô... Peraí. Eu tô zoando. Você sabe disso que eu tô zoando. Sim. Aí o... Era 3 por 1.000 cruzeiro. O pior... O pior não era isso. Não, 1.000 cruzeiro não, 1.000.000. O pior que não era isso. O pior, eu zoava os caras e eles me prestavam a fita ainda. Olha pra você ver a doideira. Eu joguei Mario 3 primeiro do que o primeiro Mario. Então pra mim foi difícil até jogar o primeiro Mario, por mais que as músicas do primeiro Mario são boas, é um jogo muito bom, mas o Mario 3, ele é de um nível tão superior, que quando você pega, eu pegava o cartucho do Mario 1, eu olhava assim e falava, ah não, vou jogar Metroid. Não que o jogo seja ruim, o jogo é bom. Entendeu? Eu gosto, eu zerei várias vezes, tanto na Warp Zone quanto na moral, jogando até o fim. Mas perto do Mario 3, cara, era... Tá certo, é isso aí. Tinha como, né, cara? Aqui, Mario 3 pra mim é uma perfeição de jogo, cara. Então tá. Todo mundo falou suas experiências aí. Quem quiser saber alguma coisa referente a mais aí da história do Nilson, né? Como eu falei antes, vai lá no episódio demo lá e entenda o que o Nilson quis falar aí com essa questão de vocês já sabem. Ai, ai. Então, Edu, agora nós vamos falar dos jogos e da questão das franquias bem-sucedidas que tinha no NES, não é? Edu? Ó, o microfone tava desligado. Ai, sempre, não é só eu, né? Hein? Não é só eu, não. Sempre. É que eu tava comendo. Então, como eu falei antes aí, né, o NES foi o responsável e um dos grandes culpados aí pelo boom dos games que aconteceu, principalmente aí por causa das grandes parcerias que ele fez e por causa das grandes franquias exclusivas da Nintendo aí que surgiram no console, né. Foi no Nintendinho que o Mario, Metroid, Donkey Kong, Zelda e outras franquias aí estrearam no mundo dos games, marcaram sua presença e deslancharam. E a Nintendo tinha uma parceria com empresas terceirizadas, produtoras de jogos japoneses, como a Capcom, a Konami e a Square, que também renderam aí franquias que até hoje existem aí com um forte impacto no mundo dos games aí, né? Como a franquia Mega Man, que é da Capcom, a franquia Castlevania, que é da Konami, né, a franquia Contra, que também é da Konami, a franquia Final Fantasy, que é da Square, o Dragon Quest, que era da Enix, agora é da Square, que fundiu as duas. Então, né, graças a essa parceria aí com clássicos que são consagrados aí até os dias de hoje, as franquias exclusivas aí que a Nintendo desenvolveu e que trabalha em cima delas até hoje, agradando todos os tipos de gamers, né? E uma curiosidade aí sobre os jogos da Nintendo, do Nintendinho, é que o jogo mais vendido no console, né, com 40 milhões de cópias vendidas, é o Super Mario Bros. Mas isso levando em conta que ele era acompanhado com o console. Se for levar em consideração apenas a venda do cartucho separado, o mais vendido da história do Nintendinho é o Super Mario Bros. 3, né, o Super Mario Bros. 3, que vendeu 17 milhões de cópias. Né, cara? É... Olha, e ele nunca acompanhou nenhuma versão do aparelho? Não, nunca acompanhou. É porque eu lembro que tinha o Super NES, vinha o Super Mario World, né? E depois de um tempo vinha o Donkey Kong, se não me engano. Coisa assim. Pô, mas você tarde vê tinha por as aí... versões da Playtronic que tinha Donkey Kong. Acho que até da própria Nintendo. Não querendo entrar no Super NES, mas o Super NES tinha uma versão que vinha com Pilotwings, por exemplo. Ah, então tá. Sim, mas aí tinha uma nós estamos falando diferente. De Super Nintendo, então... Sim, sim. Era só pra comparar. Ele vinha só com o Super Mario e... O cartucho, né, que tinha o Super Mario e o Duck Hunt. Então tá, então vamos aqui aos games favoritos de cada um, né? Então, Edu, começa aí, Edu, vamos ver quais os games que tu mais gostava no NES, aliás. No NES. Cara, eu vou ficar com o primeiro jogo que eu acho que foi que mais me surpreendeu de jogar, assim, que eu mais gostei e que eu jogava forever, é justamente o Jumpman. Saca? O jogo que estreou o Mario e o Donkey Kong. Que, cara, na época eu não fazia ideia que aquele jogo ali era o jogo do Mario, né? Que aquele personagem. Na verdade, não era o jogo do Mario, era pra ser o jogo do Popeye. Era pra ser o jogo do Popeye, isso. Em vez do Donkey Kong, era pra ser o Brutus e tal. Sim. Mas não imaginava, né, que no jogo ali futuramente aquele personagem seria o Mario, o Donkey Kong e tal. Mas eu achava muito divertido aquele negocinho de você ir subindo a escadinha, pulando o barrilzinho, subindo o degrauzinho, não sei o quê. Apesar de ter tido uma versão dele aí pro Atari, a versão que tinha dele pro Nintendinho era bem mais legal, cara. Saca? O personagem era melhor desenhado, as fases mudavam alguma coisa. Não era só a escadinha, tinha hora que mudava o negocinho, tipo um prédiozinho. Aí mudava o cenário um pouquinho. Mas isso é um port do arcade, né? É. Eu acredito que seja. Sim. Mas é a versão de Nintendinho. Eu conheci o Jumpman como Donkey Kong. Como Donkey Kong? Ah. Uhum. É, Jumpman é só o nome do saltador ali, que no caso era o Mario. O nome do jogo é Donkey Kong. Mas é porque no cartucho tinha aqueles cartuchos pirata, saca? Que vinha 1 milhão de jogos ali e tal. Na listinha pra você escolher o jogo ali era Jumpman. Ah, tudo bem, mas o nome do jogo é Donkey Kong. Então eu jogava no Donkey Kong. Não, tá vendo? Eu não sabia que eu jogava no Donkey Kong. Nilson, tá no mudo? Não, tô aqui, eu tô ouvindo, pô. Tá ouvindo essas neiras que o Edu tá falando e tá quieto. Ô Edu, esse que você falou que era o Jumpman, eu acho que tinha duas versões, tá? Tinha a versão que eu jogava, que aparece aqui, que é a Donkey Kong. E o que o Tim Blue falou aí, que o Jumpman era pra ser o Popeye, né? Acho que tinha duas versões desse jogo. Não, aqui... não, a versão do Donkey Kong, que é aquela que sobe a escadinha pra salvar a princesa presa pelo macaco lá na em cima. É a do Atari. É a mesma que era pra ser o Popeye. Isso, que é do Atari. Isso. É porque eu achei nesse... Não querendo causar discórdia, mas deem uma olhada neste link aí. Ah, veremos. Que tem imagens como se fosse Jumpman mesmo. E parece mais pro Popeye, entendeu? Não tô vendo onde é que... Desce. Não, mas não é esse jogo aí. Desce. Pois é, mas tem ali Jumpman Jr. É esse jogo. Então, viu? Por isso que eu... Tá, mas esse aí não era o Mario. É o jogo do Jumpman também, só que a versão do Nintendinho. Sim, mas é que tu confundiu. Esse é o jogo Jumpman, não é o jogo do Mario. Isso. Ah, esse aí também não é não? Então, não é. Por isso que eu tô achando que... Ah, tá. Então tudo bem, eu me retrato. Então eu jogava o jogo Jumpman, que é o Jumpman. Não é o Jumpman que era o Mario, que chamava que deveria ser o papai. É, saca? Que confundiu por causa do nome, né? Mas o Jumpman é esse aqui, ó. Vou te mandar uma... Caraca, chegou a bugar agora, velho. Chegou a bugar. Então, eu jogava o Jumpman, que parece o Jumpman com o Jumpman. Isso. Não, o Jumpman... É, na época desse jogo do Donkey Kong, que o Spider falou que tá aí, ó. Tá aí no chat. Isso, aí, isso ó. Mesmo. O nome desse personagem apenas era Jumpman. Isso. Ele não era Mario ainda. Exato. Só isso. Mas o jogo que tu jogava era o Jumpman, que era muito parecido. Sim, era parecido. Provavelmente esse jogo aqui é um clone, né? Esse jogo é o Popeye. Donkey Kong. Não, esse jogo é o Donkey Kong, que deveria ser o Popeye, mas que chama Jumpman. Eu joguei o Jumpman, não, que não, parece o Jumpman. Não, não, não, não, não. É, ué. Esse jogo é o Donkey Kong. Era pra ser o Mario ali, no caso, era pra ser o Popeye, então. Mas o nome dele era Jumpman. Tu tá falando como se o nome do jogo fosse Jumpman. Não, ah, tá. Então, esse jogo é Donkey Kong. Nossa, deveria ser o Popeye, mas é com Jumpman. Tá dando tilt já, velho. Eu joguei o Jumpman, que é o Jumpman com o Jumpman. Tá dando tilt já, Edu. Você já tá dando tilt já. É, tá. Mas eu acho que os ouvintes entenderam. O Edu jogava um joguinho que vai ficar no link, vai ficar no post o link, né? Que o nome do jogo era Jumpman. Ele é muito parecido com o Donkey Kong, que é aquele jogo que o macaco sequestra a princesa lá e fica... Não é princesa, né? Só uma mulher que fica jogando uns barrilzinhos que o Jumpman, que na época não era Mario o nome dele, né? Fica pulando os barrilzinhos, subindo umas escadinhas pra chegar lá em cima e salvar a princesa, né? Houve um equívoco aí, né? Um trocadilho aí dos nomes aí com o jogo. Mas é muito legal, é interessante saber disso. Nem sabia que existisse esse jogo Jumpman. Existe. E eu conheci ele através daqueles cartuchos piratão que vinham 1 milhão de jogos pros consoles piratas, sabe? Legal, legal. E então era esse aí que tu mais gostava, Edu? Cara, esse era o que eu mais... E não, já comentado aí o Micro Machines, né? Mas como ele já foi bem comentado aí no cast 81, sim, né? Isso, no cast 81. Aí. É isso aí, vamos lá, gente? Vamos. Meu Deus do céu, cast 81, caralho. Meu Deus do céu. Neilson, fala aí, Neilson, dos teus jogos favoritos. Bom, o meu jogo favorito do NES é o Mario 3, cara. Que eu joguei muito o Mario 3 no NES. E foi um daqueles jogos que enquanto que eu não zerei, eu não sosseguei, cara. E ele não é um... Nossa. Jogo. Ele não é um jogo fácil, não. Porque você pega ele pra jogar, você... Porque a versão de Super Nintendo tem os saves, né? Tem como você salvar os mundos. Você vai, salvo no mundo e continua de onde você tá. No Mario 3 de NES, não. No de Nintendinho, não. Você começava, você tinha que zerar. Entendeu? Inclusive que o... Mas eu acho que era... Mas não é só esse jogo, é todos os jogos, né? É, um monte de jogo. É, alguns jogos tinha bateria de save, tinha password. Alguns tinha save no NES? Tem certeza disso que tá falando? Aham, o Zelda é um, cara, que eu conheço. Entendeu? Ah, é, até porque se não tivesse save no Zelda, ninguém jogava com a bola. É, porque o jogo é muito grande, né? O Final Fantasy, se eu não me engano, o Final Fantasy também tem, né, Edu, uma bateria. Olha aí, é. Eu acho que sim. Porque tá, são jogos de RPG, são jogos que tem muita coisa pra fazer e não tem como você... Não tem como você ficar usando senha e tal. É igual... Mas até mesmo o Mario 3 também não é tão curtinho assim pra ti, né, Nilson? Tinha que ter também, né? É, o Mario 3 ele não é um jogo pequeno não, cara. Você fazendo o speedrun dele correndo, você vazado, um cara que é viciado, zera aí por uns 40 minutos, 50 e por aí. Muito rápido. Caraca. Pra você ver que o Mario World você zera com... Você ir rápido, você zera com 15 minutos, 10, você ir rápido. Nem precisa ser tão viciado assim, tem. Você joga mais ou menos, você zera rapidinho. Sim. Porque o mundo 8 do Mario 3, cara, é um jogo... É muito difícil, cara. Agora, o outro jogo também que eu gosto muito também, porque foi porque os jogos, foi junto com os jogos que eu tinha na época, né, cara? Foi o Metroid. O Metroid, a versão japonesa, ele tem save interno. E você escolhe até os slots de save, igual a fita do Super Nintendo tem. A americana não, na americana eles optaram a botar os password, que os password era um monte de caracteres, cara. Nunca dava certo depois de anotar, né? Não, o pior que dava, sabe por que que dava? É porque sempre errava um. É, não, sabe por que que eu conseguia dar certo? Por causa que meu irmão anotava os passwords da esquerda e eu anotava os da direita, porque era muito rápido, passava muito rápido. Então aí, na hora que aparecia, cada um já anotava. Ah, tinha dava... tempo ainda pra botar? Tinha tempo. Tinha mais ou menos, acho que eram uns 30 segundos na Spider. É, caraca, por aí, cara, era, assim, bem, não era bem rápido. Assim, não era muito rápido, mas também não demorava muito, né, cara? Você tinha que anotar logo. Cara, e foi assim, na época a gente não conseguiu zerar. Eu fui zerar só no emulador, cara. Mas o meu irmão, ele tinha zerado também. Meu irmão zerou. O moleque era viciado, olha, né, velho? Moleque era olha só. Então tá. E é mais algum jogo? Ou era o 3 mesmo, só? Não, o Ninja Gaiden, que uns amigos meus me emprestou na época, eu me matava de jogar, xingava 3 xingos em um pra passar dos jogos. Rapaz, pra passar das fases. Caramba, pra passar velho, das fases. É pra passar das fases, aliás, cara. Cara, meu pai não deixava, não gostava que eu jogava esse jogo, porque eu xingava muito, cara. Ninja Gaiden era o tu xingava cão, o teu pai? Não, xingava tipo assim. Xingava de raiva. É, tipo assim, merda! Pra parar de jogar esse jogo aí. Aí tirava. É, vou vender essa merda. Não, aí vendeu mesmo, não teve jeito. Olha só. Spider, fala, Spider. Então, eu vou falar de um jogo aí. O Nilson já fez uma análise dele, meu jogo preferido aí. Quer dizer, não, eu tenho três aí, jogos. O Nilson já fez uma análise dele no canal dele. É. Link no post. E esse jogo ele é meio desconhecido de muita gente aí, mas ele é um jogo muito bom, que é o Bakuhari. Saúde. É isso aí. Eu esperava saúde. Fala aí, como é que é esse jogo aí que eu nunca ouvi falar, pelo menos de nome eu não me lembro. Então, cara, muita gente não conhece o Bakuhari, mas é o meu jogo preferido por vários motivos aí, mas por vários mesmo. Pô, a jogabilidade do jogo é excelente, a música é muito boa, tem uma variedade de personagens, inimigos e fases. Os gráficos, o jogo, né? Não é fácil. É, os gráficos são bem legais. Mas ele também. Mas ele também, Spider, ele é um jogo. Ele foi aquele leva últimos jogos, então os caras já sabiam trabalhar com hardware. Então, eu acho ele é um dos jogos mais bonitos do NES, cara. Eu acho. Olha, se o Nilson acha, quem somos nós pra dizer que não, né? Não, é sério, caramba. Pô. É sério mesmo, pergunta, Spider, pra você ver. Tá, o jogo digita é aí bonito, pra mim o nome desse jogo, por favor, pra eu poder procurar. Claro. Eu mando o link do jogo aí. Certamente. Ai, ai, ai. Parece até um lutador lá do o Grande Dragão Branco lá, o Okohara lá. Rapaz, e ele é um jogo que eu vou te falar, hein, cara. Ele é um jogo dificílimo. Ei, jogo... E ele é assim... É difícil, cara. Ele é desafiante, ele não é frustrante igual bater todos, não. Ele é... Você consegue zerar ele, mas com muita persistência. Agora, o bater todos, você quebra o controle, videogame, televisão. Esse jogo tinha um diferencial que você escolhia num esquema parecido com o Mega Man, né? Você escolhia qual fase que você ia começar. Então, como você ia pegando personagens, cada personagem tinha habilidades e tiros diferentes, isso influenciava no jeito como você evoluía no jogo, entendeu? Então, tinha vários diferenciais aí. É um jogo excelente, assim. E tinha vários personagens também, né? Você escolhia os personagens... Depois que você libertava eles, você jogava com outros. Muito massa. E, você falou fases, mas na verdade são planetas. Você escolhe os planetas. Cada planeta é um lugar diferente, né? Isso, exatamente. Então... Bakuhari tá aí reconhecida como uma das melhores trilhas aí, Nilson. Me corrija se eu estiver enganado, do NES aí, né? De músicas. Não, com certeza. As músicas dele é massa demais, cara. Nem parece estar jogando um jogo de Nintendo, parece estar jogando um jogo de Super Nintendo, de tão bem feito que ele é, cara. Exatamente. Ele caraca, o que é isso? É um coelho verde? Uhum. É um coelho. Teve desenho disso? Esse coelho, na verdade, teve desenho, então o jogo é derivado do desenho. E tem também um jogo de fliperama, só que é um beat'em up, é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Caraca, cara. Que 3 por 1 real com força, velho. Não, cara, nada de 3 por 1 real aí. Não, o jogo é bom sim, cara. Não, o jogo é bom sim. 3 por 1 real com força. Melhor de jogar pedra nos caras sujos na rua. Não é. Você que tá zoando. Ele sabe o que tá aí falando. Esse bicho me lembra aquele coelho do Michael Jackson lá, cara. Do clipe aquele lá do Moon Knight lá. Do filme, você quer dizer, né? Isso. Enfim. E outro jogo, outros dois jogos aí, um deles é o Castlevania 3. Então, Castlevania 3 foi o outro que eu joguei aí incessantemente. Putz, também difícil pra caramba. Castlevania 3, deixa eu ver isso. Castlevania 3 era legal porque, além de tudo, a música também, as músicas são ótimas, a jogabilidade é bem boa. Mas o segredo do jogo é que você tinha caminhos diferentes e personagens diferentes que você jogava junto depois. Mas Spider... É nesse que você pode trocar de personagem, que você joga com Alucard, uma bruxa... Isso, nesse mesmo, Edu. E o Alucard nesse jogo? Sim. Acho que o Alucard tinha só naquele do PlayStation. Não, a primeira aparição... Não, ali é o retorno dele. A primeira aparição do Alucard era no Castlevania 3, cara. Olha o Team Blue explodindo cabeça agora, hein? Spider, você falou que o jogo era difícil pra caramba. Mas me fala um jogo de Nintendinho que é fácil. Não tem, cara. Não tem. Não existe. Pior que é mesmo, cara. Era o console família, mas ninguém conseguia finalizar aquelas porra ali se não tivesse treinamento, cara. Não era por tipo isso que a família assim. Era. Por isso que a família de antigamente era mais junta que a de hoje. Antigamente era tão difícil as coisas que todo mundo ficava junto ali. Vai, tu consegue aí, deixa que eu consigo. Hoje em dia os jogos são tão fáceis que ninguém precisa ficar junto pra terminar os jogos. Não, antigamente o videogame era pra hardcore, cara. Hoje em dia. Não existe palavra game over, não. É try again, tente de novo. Try again, sempre. Então, o Castlevania tinha caminhos diferentes, né, cara? Então, você podia ir por vários caminhos, várias fases diferentes até o fim do jogo. Você, sei lá, você escolhia o Alucard como teu partner, mas se você encontrasse outro personagem no meio do caminho, você podia ou escolher ele ou continuar com o Alucard. E assim você ia até o final do jogo, entendeu? Então era bem, bem diferente mesmo, assim. Bem inovador pra época. Alucard mó roubado, virava morcego, tacava as três bolas. Caraca. Você passava voando, às vezes, pelos cenários, assim. Não enfrentava ninguém, virava morcego e enfrentava quero matar ninguém. Os inimigos, não. Vai lá e voa. Voa pro boleto. E o último jogo aí, pra não me demorar muito, pra não... Eu ia indicar o Ninja Gaiden, mas como o Nelson já falou, eu vou indicar aí o Mega Man 3, que foi o que eu mais joguei, assim, disparado, assim. Meu amigo tinha, eu ia todo sábado na casa dele de manhã pra jogar Mega Man 3. Zerou? Putz, cara, sei lá quantas vezes, acho que umas passou 18, mal pra zerar a primeira vez, né? Meu, difícil pra caramba, velho. Tá louco, cara. E o Mega Man 3 tem uma particularidade, né? Além de tudo, ele tinha o 2 junto, né? Porque você matava todos os chefes do 3, ou todos os inimigos do 3, e depois vinha todos os inimigos do 2 de novo. Nossa! Então, uma coisa que é tenso, cara. Uma coisa que me deixa puto nos Mega Man é isso aí, cara. Você, lá no final, você acha que vai enfrentar o último boss, você vai ter que enfrentar tudo aqueles lazarentos de novo. Dá uma raiva, bicho. Nossa, bicho. Ah, mas ali você já chega turbinado, cheio das armas, todo especializado, você já chega ali e o cara nem mexe. Já... Mas assim, no Mega Man 3, no final de todo Mega Man, historicamente, você enfrenta os 8 novamente, né? Mas antes de você enfrentar os 8, né, que já é depois no final do Castelo do Dr. Willy, você tinha fases que eram fases como parecidas com o Mega Man 2 e com os chefes do Mega Man 2. Então, era quase como se fosse um outro jogo dentro do Mega Man 3, entendeu? Não, mas... Caralho, velho, 16 fases pra chegar na última. Não era 16, né? Porque não eram todos do Mega Man 2, se eu não me engano. Mas tinha quatro fases, que era assim, oito fases iniciais, quatro fases do 2 e depois mais quatro ou cinco do Dr. Willy. E daí sim você enfrentava os oito de novo, então... Caraca. Era bem tenso. Não, e se morresse entre um deles, você voltava tudo do começo. Como é que é fácil, Edu? Fala pra mim. Né, cara? Vai lá do comecinho de... O começo você vira craque ali, como dizia meu pai, né? Pra jogar o negócio. A hora que chegava no final, tipo assim, nossa, cheguei numa fase que eu não passava. Pá, as três vidas no primeiro buraco. Aí pronto, volta acabou. Tudo de novo. Eu ficava igual o Rabugento, Scrubble, Frubble, Nebble, Fresh, Frubble, ficava igual um doido. Era desse jeito, cara. Enfim, é isso aí. Esse era um jogo. Ok, ok. Então agora eu vou falar dos meus jogos favoritos de NES, ou pelo menos os que eu joguei incansavelmente na época que eu tive o meu Dynavision 3, né? Dynavision 2, se não me engano, é o 2. 2, é, 2. Naquela época era o 2. Já falei dele lá no cast demo lá, se não me engano, né? E um dos jogos que eu mais gostava de jogar, que eu joguei assim incansavelmente, não consegui terminar, e eu acho que eu já falei dele também lá no Cricast, então vou ser breve, foi do primeiro Castlevania, né? Que é muito difícil, eu nunca consegui passar daquele do Frankenstein ali com aquela pulguinha no ombro. Que bichinho chato, cara. Porra! Não, mas ele é enjoado mesmo, mas tem um macetinho, né, cara? É, pois é, mas eu não cheguei a pegar o macetinho. Ah, que raiva, cara, que raiva. O que mais me irritava naquele jogo era aquelas cabecinhas da Medusa que ficavam passando de lá pra cá, assim, zigue-zague. Nossa, que aqueles bichos trevosos em qualquer versão de Castlevania, velho. Chata aquela porra. Cabecinho, cara. Caramba, que ele encheu o saco, doido. Ah, aqueles tá louco. Bichos trevosos demais. Tá louco, é muito chato. Mas ela ficava muito pior lá no penúltimo estágio lá. Elas vinham uma atrás da outra, você não dava nem tempo, cara. Vinha dos dois lados, né? É, tirava o dobro de energia da primeira aparição dela. Era um inferno. Não, ali é roubado. Ali é roubado demais, velho. Aquele estágio ali é roubado, velho. Roubado. E outro jogo que eu joguei muito, mas aí antes da época de eu ter o console, que era um jogo dos Vingadores, se não me engano. Eu não sei o nome do jogo, mas eu sei que eu jogava com o Capitão América, jogava com o Gavião Arqueiro. Captain America and the Avengers. Olha, cara. Aí. Cara, esse jogo é sensacional, sensacional, cara. Sensacional. Nossa. Apesar de que a versão do NES é diferente, né? É um jogo é à parte, diferente. Né? É, mas foi que eu joguei mais. Era muito legal. Mas era muito legal essa versão. Eu joguei bastante também. Eu acho melhor essa versão do que aquela de Beating Up, cara. Eu acho melhor essa versão do que a de Beating Up. Ah, eu gosto bastante de Beating Up. Eu joguei bastante no Flipper, mas eu acho esse jogo do NES... Que o Team Blue escolheu muito bom também. Bem recomendado pra jogar. É, porque ele é um jogo diferente, né? Um jogo de ação, né, cara? Um jogo de plataforma. Exato. Plataforma, no caso, né? Exato. Joguei muitos joguinhos de NES, cara. Muitos, muitos mesmo. Um que eu já falei também, que é bem famoso, que eu gostava da época, era aquele, o Side Poker, né? Que vocês disseram que só tinha pra Super NES, Side mas Pocket, tinha... Side Poker? É. Não, tinha pro Mega também, tinha pro NES. Sim, não, sim, mas pro... Fala nisso. No Side Poker, eu não sabia que existia pro NES, não, cara. Eu pensava que o primeiro... Ficou sabendo naquela época. A gente ficou sabendo naquela hora. O primeiro eu achava que era... O NES é o Super Side Pocket, né, cara? Porque eu achava que o de Super Nintendo que era o primeiro, porque não tem o... O Super Nintendo não tem o 2, né, no caso, né? Sim. Ele é o Super Deluxe, um negócio assim. Tem um jogo de sinuca, Team Blue, não sei se você jogou, não é Side Pocket, mas era Lunar Pool. Que tinha umas mesas... Era sinuca, mas tinha umas mesas diferentes, assim, sabe? Era triangular, era hexagonal. Sim, sim, sim. Você chegou a jogar esse? Pouca tinha isso. Joguei também. Era bem legal. Eu jogava muito isso. Tu botava gravidade zero também nas bolas. É. Tinha umas também. Você também gostava de zoar, né, miserável? Era muito legal o joguinho, cara. Bom, então... Gente, vamos passar aí para as curiosidades do aparelho, né? Então, uma das curiosidades que eu tenho aqui é que o NES foi o primeiro console a permitir que... aliás, né? O NES foi o primeiro console a permitir que empresas terceirizadas fabricassem jogos para console. Para um console. Isso não tinha na época do Atari? Isso não era permitido, no caso? Olha. Não, quem, tipo assim, você tinha a empresa da Atari, né, a subsidiária da Atari ali, que era a Activision, que fazia os jogos. Não, mas, a Activision não era subsidiária, não. A Activision foram funcionários da Atari que saíram e formaram a sua própria empresa de fabricação de jogos. Até tinha briga entre eles. É, é isso mesmo. Mas, mas era exclusivo. É, não entendi. Não, ela ganhou na justiça o direito de poder fazer os jogos pro Atari. É. Mas pelo fato deles terem participado da produção do não sei se é esse a justificativa que eles deram, né? mas eles podiam. É. Mas a Activision tinha muito jogo do Atari. Os melhores jogos eram da Activision, né? Sim, da Activision. Sim, detalhe importante. Da Activision. Isso mesmo. Então, exato. Tanto que a briga aí, do, por exemplo, o Atari Classic, que foi relançado aí esses tempos, não tem os jogos da Activision. Porque sim, não quiseram pagar a licença dos jogos, né? Óbvio, outra empresa. Óbvio. Né? Então, cara, uma curiosidade interessante aqui do Nintendinho também é que o controle dele foi o primeiro controle a colocar o botão direcional ali do lado esquerdo, né? Que virou uma regra que vale até os dias de hoje aí pra todos os consoles. Até então você tinha o controle do Atari, era um manche no meio do negócio ali, sim, e o botão, né? Ele colocou o direcional do lado esquerdo e pá. No caso, você fala as cruzinhas, né? As cruzinhas, né? É, o direcional. Sim, sim. É, interessante, olha só. Eu não sabia que ele tinha sido o primeiro. Muito interessante. Uma curiosidade que eu lembro aí, que como tinha mas como tinha cartucho americano e japonês, o NES foi os clones do NES, né, nesse caso, foram os que permitiram ter as duas entradas de cartucho no mesmo console, né? Sem precisar de um adaptador. Então, essa é uma curiosidade que eu lembro, hein? Porque isso não tinha em nenhum outro console depois, né? Tipo... Eu acho que o Dynavision tinha isso. É, não, o Dynavision tinha, o Turbo Game tinha, esses tinham, né? Mas... Alguns tinham adaptadores também. A maioria tinha adaptadores, né? É, os clones mais evoluídos tinham duas entradas, pro americano e pro japonês. Olha só. Que o que diferenciava do americano e japonês era o tamanho da fita, então? Não, porque era a pinagem também, né? A pinagem americana era 72 pinos e o japonês era 60 pinos. E o tamanho, com certeza, né? O americano era quadradão gigante e o japonês era metade do tamanho. Até menos, acho. Vocês sabiam que quando os engenheiros foram começar a fazer o Nintendo, eles queriam um console de 16 bits, cara. Aí eles, como o custo ia ficar muito alto pra época, que ia ser caríssimo, ia ser realmente caro pra época, eles optaram pra lançar o 8-bits mesmo, cara. Olha, já ia pra 16, caralho. Eles iam lançar um 16-bits em 83 e ia pocar a boca do balão, hein, cara. Caralho, em vez de custar 20 milhões de cruzeiros, ia custar 400. Caralho. Teu pai não ia adiantar, teu pai nunca ia te dar um ainda. Mas foi interessante, porque na época você vê que eles já tinham como fazer um aparelho de 16 bits, mas era muito caro pra época. Era extremamente caro. Pra você ver que o Mega Drive foi lançado um tempo depois, né, cara? Sim, pois é. Caraca. E a Nintendo... Porra, a Nintendo é foda, né, cara? Sempre querendo inovar ainda nessas questões, né? Mas, enfim. Edu, mais alguma, Edu? Cara, tem uma outra curiosidade aqui também. Que o Nintendinho aí foi o primeiro console a ter lançamento pra ele de periféricos, né, cara? Ele tinha lá aquela Power Glove, né? Que o controle era na luva ali. Inútil. A arma Zapper. Né, ok. Mas serviu pra fazer o filme, pelo menos. Coisa, né, cara? Legal. Uma coisa mais. E era um periférico ali, né, cara? Um negócio bacana ali, ó. Uma novidade. Até então, os videogames tinham só o controle normalzinho dele, ou um controle alternativo e tal. Esse não, ele tinha acessórios ali pra você jogar de forma diferente, com outro tipo de jogabilidade própria pro jogo e tal. Começou com o Nintendinho, revolucionário. uma das curiosidades, talvez, que muita gente não fala sobre isso. Um dos sucessos do NES, até hoje, pra mim, foi essa parceria aí grande com as third parties, né? Porque sim, o NES tinha suas franquias, né, famosas, Super Mario, Zelda e tudo mais, clássicas, né? mas ele amarrou muito bem esses contratos com as third parties, que acabaram lançando os jogos só pro console da Nintendo, né? Não lançaram pra concorrência. Parceria, pro Master, no caso, parceria não. Foi safadeza que a Nintendo fez. É, parceria entre aspas, né? Foi uma coisa forçada, na verdade, né? Falar igual a menina lá, safadeza oculta, cara. Foi isso aí, foi. É, foi safadeza, mas no final das contas... Negócios, né? Negócios, né? São negócios. E deu certo, né? Porque pô, a quantidade de jogos que saiu pro NES, a variedade e a qualidade, putz, eram indiscutíveis, assim. Deu certo até 85, né? É, pois é. É, mas foi. Foi, como deu certo, né? Graças a isso que foi. O negócio reviveu aí, né, cara? Senão tinha ido pra vala. Outra coisa que nós vamos falar aqui agora é sobre a questão dos clones, né, gente? Como teve clone? Mas eu pergunto pra vocês, esses clones... São clones mundiais ou só no Brasil, a maioria deles, pelo menos? Edu, sabe me dizer? Cara, pelas minhas pesquisas aqui, o que foi apurado é que esses clones são brasileiros, saca? Antes da Nintendo entrar oficialmente no Brasil, como ela não tinha, né, a representação oficial aqui dentro do Brasil, o que as empresas fizeram? Elas pegaram a ideia do hardware da Nintendo... mudaram ali uma coisa ou outra e tal, e lançaram as suas versões, saca? E, cara, foi muita versão diferente que saiu no mercado. Ó, as mais famosas aqui foram o Top Game VG 8000 da CCE, o Dynavision 2 da Dynacon, o Phantom System da Gradiente, o Beat System, que é da G-SMAC, o Supercharger da IBCT, o High Top Game da Milmar e o Top VG 9000 da CCE, que era um pouquinho diferente do 8000. Que era o Turbo Game, na verdade o 9000 era o Turbo Game. Isso era que eu ia falar. Game. O nome certo não é Top Game VG 9000, é Turbo Game, na verdade. É, né? foi o que a pesquisa me indicou. E tem produção de clone dele até hoje, cara. Até pois hoje. É, Edu, eu ia comentar agora contigo que esses dias eu tava assistindo um videozinho no YouTube desses rapazinhos aí, que nem o Nilson fala, né, que acha que é retro gamer, né, só porque tá falando de coisa antiga. E aí o cara tava falando sobre os clones do NES, né, e o cara me falou que um dos clones mais famosos do NES é o Polystation. Nossa! Cara... Polystation é um console atual, assim, que questão de 10, 12 anos. Foi o que, 2003? É, na nossa época não tinha. Foi o que, 2003, por aí que ele apareceu, não foi? É, por aí apareceu, que é um console atual, não é um console antigo, cara. Isso é feito agora, assim, fizeram na China ali, entendeu? Nem clone mesmo ele não é, ele é só um console pra te poder jogar aqueles jogos e enganar bobo. Um emulador, né, cara? O Polystation. É emulador, exatamente. Eu lembrei de um caso de um colega meu que a avó foi comprar tava no Paraguai, ele pediu pra trazer um PlayStation pro sobrinho dele, ela trouxe um Polystation. É, porque o primeiro PlayStation, ele tinha o design daquele Play 1 Fat, né, quadradão, cara. Isso. E ele isso realmente, mesmo. Eu vou te falar, o Polystation nem é 3 por 1 real, não, velho. É 1,99 é bacia, cara. Bacia, cara. Bacião. meu Deus. Não, Polystation ele é um videogame bem atual, ele não é daquela época. Aquela época eram os consoles mesmo. Hoje em dia, que tu falou, ele é um emulador, não. Realmente. De um aparelho emulador. O pior, a galera jogando Xbox, GameCube, PlayStation 2, o cara falando de. Na época, o cara falar de. De Polystation, pra você olhava o moleque de cima e baixo e falava, você tá doido, velho? Ai, ai, ai. Mas e aí, quais os clones que vocês conhecem? Eu tive um clone, eu tive um Dynavision. O Spider teve um Turbo Game e Edu... Eu tive um Dynavision 2 emprestado muito tempo também antes do Turbo Game. Olha. Porque o Turbo Game já era mais do pra frente, assim. Eu só fui ter o meu NES mesmo... bem mais pra frente, assim. E eu joguei bastante o Dynavision 2, assim. Que era um cartucho japonês, então eu vivia com adaptador pro americano. Olha só. Nilson, teve algum clone? Tinha um amigo meu que tinha o... O Milmar, o High Top Game. E tinha um outro amigo meu, que pé na rua, ele tinha um Phantom System. Aí a gente jogava na... Eu até pegava direto o cartucho emprestado com ele, cara. Mas meu mesmo, nunca tive, não. Cara, eu joguei... Olha. Eu joguei acho que todos os clones. Eu joguei esse da Milmar, joguei Phantom System, joguei o High Top, joguei... Cara, acho que eu joguei todos aí. Tinha um amigo meu que tinha um clone, que eu não lembro o nome, que ele já vinha com... Que ele já vinha com aqueles... Com os códigos já no videogame. Eu esqueci o nome desse console, cara. Vinha com código? É, os códigos do jogo de... Vidas Infinita, Continuidade... Tipo Game Genie? Tipo Game Genie. Eu esqueci o nome desse clone, cara. Ele existe. Eu esqueci o nome, cara. Caraca. É, eu lembro de um console assim. Então. Que vinha com tudo. Os cara falavam, zerei tal jogo, olhar pra caralho. Só pode estar jogando aquele videogame que já... Que tem um monte de troço, porque esse jogo é difícil demais, cara. Esse moleque zerou, não acredito não, cara. E quando eu fui ver, realmente, ele tinha esse console mesmo. Eu falei, sai daí, seu penoso. Seu fraco. Penoso é ótimo. Que barbaridade. Edu, teve algum clone, Edu? Então, cara, clone eu não tive, não. Mas eu cheguei a jogar muito. O Dynavision e o Phantom System, na casa dos meus primos. Mesmo depois que eu tive o Super Nintendo e tal, eles ainda tinham esses consoles lá com eles e tal. Então, sempre que eu ia pra lá, a gente pegava e jogava os consoles antigos mesmo e tal. O importante era jogar, não importava o quê. Ah, isso aí com certeza. Né, cara? Então a gente jogava muito, mas eu sempre joguei fora. E eu mesmo nunca tive, não. Nessa época eu era ceguista, eu tinha o Master. Aê, Edu, você era do clube, caramba! Eu era do clube. Pô! Então, gente, vamos fazer menções aqui a algumas séries clássicas aqui. Eu tenho uma menção ao Final Fantasy, né, que foi uma série clássica hoje em dia que surgiu lá no NES, né, gente? É surgiu isso aí. O Shigeru Miyamoto fez, né? Foi o Miyamoto que fez, né, Edu? O Edu Final Fantasy. Cara, Shigeru Miyamoto, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi o Hironobu Sakaguchi. Tem certeza? O Hironobu Sakaguchi. Você espirrou aí, Edu? Miyamoto fez o Mario, né? O Shigeru Miyamoto fez o Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby. Foi o Sakaguchi, sim. Eu falei Final... Não, é que eu falei Final Fantasy, desculpa. Eu confundi com Zelda, era Zelda. Nossa! Eita! Muito igual, hein, velho? Muito igual. Nossa, viajei agora, mano. Mano. É muito igual. Caraca. Que pá. Viajei na batatinha agora. Você fumou a erva do Edu, só pode, cara. Ah, é. Essa última que o Edu mandou era muito boa. Cara, essa afeta a mente do cara. E essa entra direto no cérebro. Mas então, eu vou retificar o que eu tava falando. Então, no NES, além do Final Fantasy aí que surgiu, né? Eu queria falar do Zelda, né? Que o Zelda, o primeiro jogo, surgiu aí no NES. E eu joguei o primeiro Zelda. Aliás, eu joguei o Zelda 2, eu achava na época que era o Zelda 1, mas eu não tinha jogado ainda, joguei bem depois. Mas eu joguei o Zelda 2, que era como se fosse um joguinho de plataforma, se não me engano, né, Nils? Eu joguei na casa dos meus pais. Como primos, se fosse, não, é um jogo de plataforma, velho. É um jogo de plataforma, eles, né? O pessoal não gostou eles muito, eu acho. Eles consideram o pior Zelda de todos os tempos esse Zelda aí, tá ligado, né? Ah, eu gostava, eu achava legal. Mas, enfim, cada um, né? Mas vai ver que era o que eu tinha pra jogar, talvez. Pois é. Nilson, fala aí, Nilson, alguma coisa. Algum jogo. Vou falar do Batman The Videogame. Cara, como esse jogo. Ai, eu acho que eu joguei esse jogo. Que era o Batman bem pequenininho, que você escalava as paredes igual o Ninja Gaiden. Bicho, o jogo é massa demais. E o jogo é difícil, cara. Não, qual jogo que é fácil no NES, né, cara? Rapaz, eu passava 3, 4 fases, morria. E ele é aquele jogo assim, cara. Acabou as vidas, não tem continue, não, cara. Acabou, às vezes você começa tudo de novo, cara. Você tinha que... Nossa, o cara bota aqui Batman The Videogame e aparece Lego. Parece é que o primeiro Batman, aquele do Lego, o nome do jogo é Batman The Video Game. Não, mas é o Batman, na verdade, ele só tem escrito Batman, né, no caso, né, cara? Na capinha do... Ah, aí na... Mas é baseado no filme. Sim, é baseado no filme. Ah, e embaixo tá. Da capinha... Tem até a fotinha. Embaixo da capinha tá escrito da videogame, né? Embaixo da capinha. Ah, sim. Entendi. Ah, eu jogava esse Batman, ele era bem legal. Ele é muito ninja, Gaiden, a jogabilidade, não é, ô Ricardo? Muito ninja Gaiden, cara. Lembra bastante, sim, porque ele já se pendurava, batia na parede e tudo mais. Aliás, que o sprite dele é uma cor... Roxa, é um roxo bem escuro, né, cara? É um jogo bem sombrio, assim. É um inclusive. Jogo sombrio mesmo, cara. É um jogo... Que lembra bastante o Batman em si, né? Na verdade, é um dos melhores jogos do Batman, cara. Eu considero, cara. Caralho? É, cara. Olha aí. Spider, fala aí, Spider. Putz, cara, falar aí da trilogia Ninja Gaiden, cara. Porque todos os três são bons, sem exceção. Tipo, com certeza. Com um jeito inovador de fazer os jogos, as cutscenes, música, jogabilidade. Jogo filha da puta esse jogo. Jogo filha da puta. É muito massa os jogos da trilogia, assim, todos eles. Pegar, jogar e se divertir. Na verdade, ele foi o primeiro jogo a colocar cutscene, né, cara? Aquelas cutscenes lá foi o primeiro jogo a colocar foi o Ninja Gaiden. Não existia jogo que tinha aquelas paradas ali, não. E a história do jogo é sensacional, cara, né? Putz, é sensacional mesmo. Muito massa. Olha aí. Edu? Cara, eu vou falar de também uma outra franquia aí que, né, bombou muito nessa época e que é foda até os dias de hoje, que é Bomberman, cara. Bomberman, boa. Nossa, bem lembrado, cara. Porra! Edu, apesar do Bomberman 1 ser muito bom, você joga um zilhão de fase no zero, essa mudiz parece jogo de Atari, velho. Pois caramba, é, cara. Velho! Um dia eu fui até na fase 99, eu falei, ah, não, chega, para, não aguento mais não. Coisa? Tá maluco? Sai dessa vida. Mas o melhor era você colocar ali o modo batalha, cara, e jogar com gente ali fazendo rodízio. Perdeu ou passou? Era muito bom, cara. Bomberman marcou história no... Marca até hoje, né, cara? Lança um joguinho Bomberman de vez em quando pra algum portátil da Nintendo. Lançou um Bomberman há pouco tempo, não foi? Eu acho que sim, cara. Se eu não me engano, lançou, vai lançar. Mas eu não lembro. Eu acho só um pro Switch agora, na verdade. É pro Switch mesmo, vai sair. Olha, eu sempre joguei Bomberman desde o tempo do NES, né? Mas nunca fui assim, fã assim de morrer, meu Deus, Bomberman. Ele é um jogo bom, mesmo, cara. É um jogo sabe? Bom, só eu. Mas, Edu, eu vou te dizer que um dos jogos que eu mais gosto do Bomberman, eu não sei se tu conhece, é do PlayStation, o Bomberman Wars. Já ouviu falar? Já viu? Cara, esse eu acho que eu nunca nem ouvi falar. Caralho, velho. É um Bomberman de estratégia, sabe? Que tu bota... Três quadrinhos pra cá, três quadrinhos pra lá, assim. Tipo Final Fantasy Tactics. Caralho, velho. Vou ser obrigado a procurar essa porra aqui. É, agora. É muito legal, cara. Jogar. É muito legal. 3 por 1 real com força. Esse é, cara. Caraca, com tanta raiva. Nossa. Joguinho muito bom. Bom, pessoal, terminamos de falar aí do nosso querido NES, né? Ou propriamente os seus clones, né? Que a gente conhece muito mais do que o próprio NES, né? E uma última curiosidade aí, que eu me lembro na seriado da Patrine, né? Eles jogavam NES, ou, aliás, jogavam Famicom. Não sei se tu lembra, Nilson. Lembra disso? Não lembro assim. Não lembro, não. Eu lembro deles jogando na Patrine. Eu lembrei agora, de última hora, assim. Bom, então vamos às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Cara, Super Nintendo... Oh. Pois então, né? O Super Nintendo aí é um dos mais famosos consoles de novo? Da Nintendo. Super Caraca, Edu! Calma. Ah, tá. É um dos mais famosos da Nintendo, mas fica no chinelo quando o assunto é falar do Nintendinho, cara. Porque ele tem a sua importância histórica ali, foi fundamental para os videogames serem hoje o que eles são. Pra geração ter conhecido esse mercado, pro mercado ter crescido tanto. Nintendinho foi ali fundamental, foi a pedra fundamental ali do negócio. Não tem jeito. Quem nunca jogou um jogo do Nintendinho, nem que seja uma versão aí em Flash que tá saindo, de qualquer coisa, assim, um remake em Flash ou remake igual o DuckTales saiu pros consoles novos agora, que era um joguinho de Nintendinho, cara, acho que não existe um gamer que nunca tenha jogado alguma coisa, assim, que é do Nintendinho. Eu acho difícil, Edu, falar da biblioteca do NES num cast só, porque tem jogo pra caramba desse videogame, cara. É, ué. Ele teve sua importância, cara, foi marcante. Gosto de Super Nintendo, mas reconheço que o Nintendo é o rei. Ok, ok. Spider! Ah, cara, eu já falei aí várias vezes que o NES é meu console predileto, e é isso. E onde eu joguei a maior parte dos jogos, é o maior tempo de jogo até hoje, acho que tá no NES. E como o Nilson falou aí, a biblioteca é muito grande, então, putz, tem um monte de jogo aí que a gente que eu gostaria de falar e que realmente não dá tempo. E então, se você, sei lá, começou agora no mundo dos jogos ou quer saber mais sobre o mundo dos jogos, recomendo fortemente dar uma olhada na biblioteca do NES, se você quer saber mais da história dos videogames, por que que, sabe, ela é como é hoje e por que que o NES salvou aí muita gente da indústria. Então é isso aí. Exato, exato. Nossa, falou tudo, Spider. Porra, realmente. Pois é. NES salvou a indústria dos videogames, propriamente dito. Pois é. Por isso que eu disse que lá no começo que ele era o messias dos videogames. Neilson! Bom, cara, do que fala? Pra mim chega a doer, vocês sabem, é difícil falar de consoles da Nintendo. Mas não tem como, né, cara? O NES é um dos videogames mais importantes da história dos videogames. Como o Ricardo falou, ele salvou a indústria, cara. Querendo ou não. Gosto muito do Master System, mas o NES é superior em vários aspectos. Mas ele é um console que foi meu primeiro console. Mas é difícil, né, cara? É difícil. Porque ele é um videogame que não tem como a gente abordar todos os jogos. Porque a gente já falou dos jogos da Disney uma vez, né? A gente já falou até vários jogos do NES quanto do Master System. Sim, os jogos do NES têm sido mencionados constantemente no Machine Cast. Pois é, muito jogo pra falar. Muito jogo pra falar, cara. É uma biblioteca invejável, cara. E de muito jogo. É claro, tem muita porcaria, como qualquer outra biblioteca tem. Mas ele... Sim, até os PlayStation 4 tem porcaria. Pois é, aí, né? Exato. E tem mais, tem uma... Tipo, King of Fighters 14. Concordo. Nossa, tem tanta coisa antes do King of Fighters Resident 14. Resident Evil 7. Pois é. Mas é um videogame que marcou a vida de muitos nós aí. Verdadeiros retro games e velhos, né? Velho. Bota velho nisso. Então tá, pessoal, terminamos aí esse cast tão nostálgico falando do nosso querido NES aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aí o que acharam do episódio, né? Não deixem de dar as suas estrelas lá no iTunes, quantas vocês acham que a gente merece. Deixem lá um comentário, ajuda bastante na divulgação. Esperamos aí a sua muralha de texto, né, para ser lido mensalmente. Para quem não sabe, a gente mensalmente a gente lê todos os comentários e e-mails. Todos! Literalmente todos, não é, Edu? Cara, não falta nem todos. Se você mandar um e-mail, um comentário só com uma letra assim, ó. Ah. Ele será lido. E pra você que não teve um comentário ou um e-mail lido, por favor, nos relate nos grupos, nas redes sociais ou por e-mail mesmo, que pode ter passado. É possível, né? Não é impossível, não. A gente pode não ter lido, mas não porque a gente não quis. Porque a gente não viu ou não recebeu por algum motivo que seja, né? Relate pra gente que a gente dá um jeito de resgatar ele aí. Ok? Então... Fiquem aí agora com possíveis off-topics, né? Então, deixa eu perguntar aqui pro Spider. Spider, responde pra mim. Tu acha que vai ter off-topics? Eu tava aqui empolgado que a gente falou do NES, porra. Gravação bem esperada. Feliz. Contente. Você vem com essa pergunta que me joga lá pro subsolo, nível 3. O pior, Spider, que vai ter muito, muito. Esse vai ter, cara. Isso aqui é o pior. Fazer o quê? É. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off Topic. O videogame que tem o primeiro Zeldinha não quer falar. Oxi. Como assim o primeiro? Ah, é o primeiro Zeldinha. É verdade, verdade. Porra, leram muita coisa, né, cara? É. Okay. Vocês não leram a pauta aí, pelo visto. Eu li. Esse pessoal não lê nada, Edu. É, pois é. Eu li, Edu. Ah, então. Parabéns, Spider. Eu também li. Eu não li nada. Pois é. Esse é um... cavalo, tu não, o que eu vi que tu não botou aqui na pauta foram os clones. Aí a gente vai inserindo os coloquei, clones. Coloquei, sim, senhor. Coloquei os nomes de cada um. Ah, e ainda... tá certo. Se vocês quiserem, eu mando o arquivo Word aqui que tá em negrito o nome de cada console aí pra gente poder citar. Caraca, negrito, ó. Rapaz. Pra mim, tá eu mandei isso pro Team Blue. Pelo visto, ele nem abriu pra ver, sabe? Quem tomou a voadora agora? Tô começando a pensar que a culpa do cast ficar ruim não foi que mas foi do host, hein? Olha aí, olha aí, ó. Tu tem 10 segundos pra remover isso que tu falou. O pai dele até caiu, ó. Caraca. Ai, ai, ai. Tá osso lá, hein, velho. Tá tenso. Tá ruim lá. Espera ele voltar. Será que ele tá usando o Wi-Fi do hotel? É só que fala. Ah, é, tipo, o que você ficou zoando? Tava jogando Code Verônica, né? Tava bem moscando. Aí peguei aquela bola de vidro, né? Uhum. Esqueci, mané, que aquela parada descia de rabo, muito rápido. Daqui a pouco só vejo a palavra retro e falei... Ah, não acredito. Ah. É. Ela disse assim, aí eu... Aí a... A pedra caiu em cima de ti. É, a pedra caiu em cima, aí o... Aí eu fiquei igual aquele cachorro do pica-pau, não tem? Sim. Como é que ele fala? É... Não, pô. Ele fala bem assim, todos esses anos nessa indústria vital... Isso é a primeira vez que isso me acontece. Caraca, velho. Tem quase o quê? 17 anos que eu jogo essa bodega, velho. Primeira vez que eu morri nisso, velho. Eu não lembro. Eu acho que eu já morri uma vez também. Aquilo é muito tenso, cara. Muito tenso aquilo ali. Ó, oh, vocês já sentiram o drama, né? Internet e a vapor hoje, né? Caraca, tá brabo, hein? Cara, caiu três vezes já. É o Wi-Fi do hotel? É o modem ou é... Você tá onde? Em casa mesmo? Muita em gente casa, no hotel, muita gente no hotel aí usando. Não, tô em casa. Desliga o Steam, desliga o PS4 que tá fazendo atualização lá. Cara, não tem nada ligado, cara. Nunca deixo nada ligado. Minha então internet é um lixo mesmo. Porra, caraca. Cara que ganha 10 mil por mês, cara. Não tem uma internet boa, cara. Puta que pariu. 10 cara. Mil? É, 20 mil. Tá bom. Que bom que vocês estão me dando tudo esse salário aí. O cúmulo do absurdo pra mim foi a padaria mudar o nome do Nega Maluca pra Bolo Afro-Americano. Nossa. Pra mim soa mais, como é, soa mais racista ainda. É, ué. Foi a mesma sensação que eu tive. Falei que isso é muito mais racista, velho. Onde é que vocês viram isso? Saiu numa... Cara, já tem um ano, mais ou menos, já. Publicou até numa revista. Qual que foi? Acho que foi na Super Interessante que eu vi. Que tava um negócio da era do politicamente correto. Aí mostrou a foto lá da padaria. É uma padaria em São Paulo. Ah, mas a geração é muito mimimi, ô... Até oi, o biscoito aquele, né? O negresco agora é a afrodescendesco, não é? Puta que pariu. Caraca. Nilson caiu da cadeira agora, ó. Ô, louco. Meu Deus. Como virar a conversa 360 graus, assim, né, velho? É, mesma coisa que tá todo mundo, assim, numa roda conversando e chega o T-Blue pra trás e dá um susto na gente, entendeu? Não, chega virando a mesa, igual aquele meme, né, velho? Chega virando a mesa, assim, tá doido, hein? Bem... Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.